Tinha até travinho, viu? Muito legal. Quem vai estar conversando com a gente é o nosso querido Toninho Dantas. O cara que esteve sempre à frente aí, além de mexer muito com a cultura, né? Grande Piaçaba, Toninho Piaçaba. Também junto com o Cabralzinho, arrebentava e comandava uma festa aí, fazendo música, jogando bola. Também no Verão Mirante, projeto maravilhoso. E ele vai falar com a gente logo. Vamos começar logo o programa com o Toninho Dantas conversando com a gente sobre tudo isso. E aí? Bom, estamos aqui com Toninho Dantas, né? Grande Toninho, grande figura. Também já com uma certa idade aqui na Mirante FM, né? Bom, como era a sua relação com a Mirante FM, desde a sua formação? No início foi carregando disco, né? Junto com César Roberto, para o início da Rádio FM, logo no início. César Roberto numa Kombi, vindo da difusora, né? E ele, nesta Kombi, ele carregado de discos, né? Para colocar nas prateleiras, que seria o início de uma nova Rádio FM em São Luís, que se chamaria Rádio Mirante FM. Beleza, né? E esse envolvimento com o esporte, quando surgiu? Em que momento surgiu? Foi um momento muito grandioso em São Luís, né? A Mirante, né, naquela época, promovia vários eventos na cidade, e tinha um evento direcionado às praias, né? A Mirante sempre teve presente nas praias de São Luís, fazendo eventos, grandes eventos, como Jogo de Verões do Calhau, que teve seu criador, Zé Cláudio Cabral Marques, e eu, junto com ele naquela época, a gente produzia o Jogo de Verão do Calhau em parceria com a Rádio Mirante FM, na época, né? E foi um sucesso naquela época. Durante mais ou menos uns 12, 13 anos seguidos, nós tivemos o Jogo de Verão do Calhau. E todo esse tempo foi em parceria com a Mirante FM, que era um sucesso na época, né? Se promovia shows, além da parte esportiva, se tinha a parte de shows, a parte cultural. Era esporte e cultura ao mesmo tempo, acontecendo na beira da praia. E você tem esse legado da sua história, da sua vida, né? Mexer com esporte, mexer com a cultura. E, por falar nisso, você também foi uma das pessoas responsáveis por dar início, dar esse pontapé inicial aí, no fazendo música, jogando bola, misturando o esporte com a cultura. Fala um pouquinho disso. O Fazendo Música, Jogando Bola foi um evento maravilhoso que a Mirante criou, né? E levou para a praia, né, para proporcionar o lazer na praia da cidade. E ali, naquele momento, onde acontecia o Fazendo Música e Jogando Bola, na beira da praia, era um sucesso total, porque era a cultura junto com o esporte. E a cidade vivia aquele momento, né? Tanto é que tinha momentos que você tinha que a via da praia, o acesso, ele ficava completamente congestionado, porque a cidade toda ia para ali participar desse evento. Foi um grande evento que a Mirante FM criou, produziu e realizou na beira da praia. E isso, as pessoas até hoje lembram, porque hoje não se vê mais esse tipo de evento na beira da praia. Deixou-se de produzir essas coisas na beira da praia. A Mirante a gente pode destacar como uma emissora de rádio FM, que ela revolucionou essa questão, né? Ela deu acesso, ela abriu oportunidades, possibilidades para que as pessoas pudessem ali, sabe, praticar a sua arte, praticar o seu esporte, né? Livremente, sem compromisso, mas uma coisa saudável, né? Sadia, né? E salutar. Porque você já se programava para o final de semana, ir para a beira da praia, naquele local, para participar dos jogos. Aí, beleza, grande Toninho Dantas, daqui a pouquinho ele volta com a gente aqui na Mirante FM, falando um pouquinho mais sobre jogos de verão, falando um pouquinho mais sobre fazendo música, jogando bola. E aí? Fazendo música, jogando bola. Um abraço para todos os artistas maravilhosos, toda a galera que passou aqui pela Mirante FM, jogou muito na praia, viu? Jogando até contra artistas da Globo, arrebentando, viu? Tomei até cartão vermelho já. Ô, carinha. Pois é, vamos nessa então. E na época dos Jogos de Verão, uma coisa que marcou bastante a nossa vida, que marcou todo mundo, o Skank, que nem era conhecido. Fernando Sarney, na sua entrevista, falou sobre isso. Vários depoimentos falam sobre isso, sobre o show do Skank que veio aqui. Abriu o show da Tribo de Jah. Olha só, os caras vieram, eu quero vir, eu vou de graça pra abrir o show da Tribo de Jah. E assim rolou. Baixada News, se liga. Linha do Tempo. Skank. We'll be right back. que legal, Baixada News, Skank. Os caras estiveram aqui de graça na praia, abrindo o show da Tribo de Já. E a Mirante FM trouxe pra você. É a Mirante FM, toda sua. Linha do Tempo. Meu filho, aí vem marmota. É o seu Calunga. Depois de muito tempo, seu Calunga resolve cortar as suas unhas. Ai! Seu Calunga, você vem fazer as unhas, meu filho? E não, véia besta, pelo que eu sei, eu não preciso fazer, que eu já nasci com elas. Mirante. Linha do Tempo. Linha. Aí o grande Dojinho, hein, fazendo esse apurado aí, Nossa Senhora, trazendo tudo, resgatando o seu Calunga, aula de inglês, Nossa Senhora, acredite se quiser, daqui a pouquinho tudo isso no Linha do Tempo, hein, sempre de segunda a sexta, a partir da 1 da tarde, aqui na Mirante FM, contando os 39 anos da sua Mirante FM, sempre com depoimentos, entrevistas, bate-papo aí com a galera que passou por aqui também, né, os artistas, fala aí artista, um dos artistas que participou do Fazendo Música Jogando Bola sempre, é que jogava mais ou menos, né, meu querido? Grande Mano Borges, aqui com a gente, vai deixar o seu depoimento pra gente aqui de boa, falou? Aí, maninho, tudo bem, meu velho? Fazendo música, jogando bola. Olá, aqui quem fala é Mano Borges e eu tô passando aqui pra desejar os parabéns pelos 39 anos da Rádio Mirante FM, essa rádio que todos esses anos foi uma grande parceira da cultura, né, das artes do Maranhão. E é uma história que se confunde, inclusive, com a nossa própria história, porque a maioria de todos nós teve o seu trabalho divulgado, né, a partir do surgimento da rádio na década de 80, que eu acho que foi assim, uma década muito importante para o surgimento de grandes talentos, muitos valores da nossa cultura, da nossa música em especial. E essa parceria, né, ela foi mais adiante, né, virou realmente algo que todos nós acabamos nos envolvendo e acabou que a gente criou o projeto Fazendo Música, Jogando Bola, onde todos os anos a gente podia comemorar o aniversário da rádio realizando uma partida de futebol entre os artistas, entre os locutores, enfim, os funcionários que faziam a rádio, né? Então acho que cada pessoa que por ali passou deixou uma grande contribuição para que nesses 39 anos de rádio ela pudesse ser o que ela é hoje, né? Se solidificar com essa marca, né? Sempre abrindo portas e janelas para a cultura do nosso estado e para os nossos artistas. Então, realmente é uma rádio muito parceira, muito importante na carreira de todos nós artistas. E o que a gente espera e deseja é que venham vários outros anos para que a gente possa comemorar e que a gente possa se ouvir, continuar se ouvindo nessa rádio que muita contribuição tem para o nosso estado do Maranhão. Obrigado e parabéns a todos. Valeu, querido Mano Borges. Arrebentou geral, jogava muito. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Você é tudo e muito mais, tudo e muito mais. O que sou capaz é muito pouco, eu sei, você faz tudo muito bem. Não se compara a ninguém. Então faça de mim o seu bem me quer. Faça de nós tudo o que quiser. Você faz tudo muito bem. Não se compara a ninguém. Porque anos atrás você tocou meu coração e me amou, mas aprendi. Mas aprendi tudo na vida tem seu princípio e fim. E se ainda assim você quiser, eu vou estar onde estiver. A felicidade é uma janela aberta à espera de alguém que esteja afim. Você é tudo e muito mais, tudo e muito mais. O que sou capaz é muito pouco, eu sei, você faz tudo muito bem. Não se compara a ninguém. Então faça de mim o seu bem me quer. Faça de nós tudo o que quiser. Você faz tudo muito bem. Não se compara a ninguém.

32 graus. Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. Informa a hora certa. 13 horas e 27 minutos. Antigamente a gente não sabia que o sol prejudicava tanto a nossa pele. Mas hoje a gente sabe que além da pele, os raios UV do sol e a luz azul que sai do seu celular e da sua TV também prejudicam os olhos. Por isso, só na Óticas Carol, comprando multifocais Varilux, você ganha o filtro de proteção dupla contra a luz azul e raios UV. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil. Passe na Carol e proteja seus olhos. Consulte as regras da promoção. Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Sexta, dia 13, às 22 horas, na Boate Caixa Alta, você vai curtir uma super festa. Cata Verão do Calhau 89. Muito broto no pedaço. Participe da escolha da Cata Verão do Calhau. Uma festa inesquecível. Apoio Antártica, Nordequi, Polisport, Gúzios, Dejane Esporte Praia e Shopcar. Promoção, Jogos de Verão do Calhau e Mirante. Bom, vamos seguindo então aí hoje, falando de fazendo música, jogando bola, que legal, que gostoso. Também do verão, caramba, olha, arrebentava na praia, viu? É Jogos de Verão, que maravilha, outro também, outros eventos. A Mirante FM sempre marcou com esses grandes eventos. Hoje a gente está conversando com o Toninho Dantas, já tivemos aí também depoimento do Mano Borges, daqui a pouco tem o Wellington Reis, e a gente vai falando sobre isso tudo, tá bom? E agradecendo aí a grande direção do meu querido Evandro Costa, grande Evandrinho, valeu, muito obrigado aí, viu, por esse carinho maravilhoso pela equipe Mirante, que está fazendo essa produção coletiva aí desse programa, que é o Linha do Tempo, que vai até 30 de setembro, sempre de segunda a sexta, 1 da tarde, aqui na Mirante FM, tá bom? E lógico, né, aí nessa direção de sons maravilhosos, resgatando tudo aí, esse material impressionante, 24 horas de trabalho, meu querido Dorginho, trabalho jornalístico aí da nossa equipe maravilhosa ali, fazendo, né, os questionamentos aí pros nossos amigos, pegando, falando sobre, resgatando a história também de maneira jornalística, Pedro Sobrinho, Ainara, minha querida Paloma também, valeu, muito obrigado, uma equipe maravilhosa, viu? Equipe nota 200. E a gente vai agora seguindo aí com meu querido Toninho Dantas, falando um pouquinho mais aí sobre esses esportes maravilhosos aí nas praias, que a gente arrebentava geral, né não, Toninho? E aí, como é que é? E Toninho, você lembra como foi a experiência para o Foi nesse momento dos jogos, a gente teve vários shows, mas um show que marcou demais, que lotou a praia, foi Tribo de Já e Skank. Fala um pouquinho desse momento. Esse momento foi um momento, rapaz, eu até me arrepiei agora te falando disso, porque é uma coisa assim que sempre vem na mente, cada vez que a gente passa no local, né? Pô, a gente já fez isso aqui, pô, já fizemos grandes eventos aqui e hoje não se vê mais nada disso, né? E esse foi um momento maravilhoso na praia, sabe? A Tribo de Já em pleno sucesso, sabe? Com a turma lá da tribo toda, uma coisa bem maranhense, juntando com a turma do Skank. A praia lotou, meu amigo, a praia lotou. E, sabe, a juventude toda ali participando. E para todas as idades, aberto para todos, sabe, que gostavam daquele movimento. E não só esse. A rádio ela também proporcionou na beira da praia show do Leci Brandão. Show de Alceu Valença. E além de que, os grupos de pagode de São Luís na época que estavam surgindo, os de nome, de renome, todos estavam ali inseridos na programação. Né? E isso é grandioso porque você começa a valorizar a prata da casa e faz um encontro sabe, de troca de informações ali, né? De cultura, né? Bandas de outros estados aqui fazendo a festa junto com os nossos artistas locais. Muito maravilhoso esse momento. Bom, desde a fundação, como você mesmo disse, carregando os discos, ajudando a carregar os discos para trazer para a programação, trabalhando nesses eventos de esporte, de cultura, desde o Circo Voador, os festivais, Enfim, o Toninho tem uma marca com a gente aqui na Mirante FM, fora a amizade que a gente sempre teve. Que legado profissional e pessoal a Mirante FM te deixou, Toninho? João Marco, quero te dizer que a minha vida profissional, ela deu uma virada a partir do momento que a Mirante me abraçou como mais um parceiro, mais um funcionário. Eu dediquei um lado da minha vida a essas produções, a esses eventos, que eu trabalhava diretamente ligada à parte dos eventos, né? E aí nós acabamos criando um departamento de eventos aqui na Mirante, no Sistema Mirante, integrado com rádio, televisão, jornal Estado do Maranhão. E isso foi grandioso porque foi um aprendizado para a gente poder aprender a produzir grandes eventos, né? Ao ponto de que a gente, hoje, a gente já segue a nossa vida produzindo outros eventos fora daqui da Mirante. Mas isso nós aprendemos aqui dentro da casa, certo? Com os parceiros, como a Dulce Brito, que foi uma, sabe, uma pessoa assim fabulosa, maravilhosa na questão de como conduzir, como ensinar a gente a produzir, né? Então isso foi uma escola para mim, né? Aprendi muito aqui com o Sistema Mirante de televisão, rádio, jornal. A gente acabou se familiarizando aqui e isso nos deu assim uma experiência para hoje a gente sair produzindo, fazendo, colocando aqui e dividindo com outras comunidades, com outros locais, certo? Com outros parceiros, até daqui que foram parceiros da Mirante, eventos pelo Maranhão afora, participando de eventos, convidado para fazer determinadas palestras, para dar, sabe, isso já no interior do Maranhão. Então isso tudo é uma experiência dessa escola aqui, que é a Mirante, acaba sendo uma escola. A gente acaba aprendendo muita coisa aqui no dia a dia, com a turma toda, com a equipe toda, uma equipe maravilhosa de todo mundo. Não se trata aqui só como amigo, mas como uma família. E isso é que é legal, é você trabalhar e se sentir à vontade, se sentir em casa, sabe? Você achar que aquele trabalho faz parte da sua vida. E a Mirante fez parte da minha vida, da minha formação como cidadão. Se hoje eu sou o que sou, eu agradeço aqui da forma como o Sistema Mirante me abraçou, né? E isso eu só tenho a agradecer ao nosso amigo Fernando, que sempre foi um amigo, sempre apoiou os eventos. Ele aqui como chefe geral do sistema. É uma pessoa que tem a sensibilidade de gostar da coisa do Maranhão, sabe, da cultura maranhense, da música maranhense. Isso ajudou muito, ajuda muito a todos nós que fazemos parte dessa equipe Mirante. Eu agradeço muito a Mirante e só tenho a desejar a Mirante sucesso, né? Que essa FM Mirante permaneça por muitos e muitos anos, para que ela possa levar à casa de cada maranhense a sua mensagem de amor, fraternidade, carinho, educação, cultura e lazer, que é isso que nós precisamos hoje para ter qualidade de vida, né? Com tantas coisas que têm acontecido no nosso planeta, com essa pandemia que veio agora para neutralizar as pessoas, para distanciar as pessoas, a Mirante está indo de casa em casa com a sua forma de comunicar, de levar a boa mensagem, para que a gente possa ter e pensar positivamente no dia a dia da gente, como a vida é maravilhosa. Obrigado, Mirante. Valeu, muito obrigado você, querido Toninho, muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua entrevista aqui, muito boa, muito bem organizada pelo Departamento de Jornalismo da Mirante FM. Valeu, Toninho, daqui a pouquinho a gente tem aí depoimento aí do meu querido Wellington Reis, que na época até era magrinho, né, Wellington? Jogava música e fazia bola. Aliás, hoje tá fazendo bola e jogando música. Valeu, meu querido Wellington, daqui a pouquinho aqui na Mirante FM. Então vamos lembrar aí Jogos de Verão, esse show inesquecível, teve Skank abrindo. E agora, Tribo de Já. Guerreiros, guerreiros! Linha do Tempo. Linha do Tempo. Mas um dia se levanta na jamaica brasileira, mais uma batalha que desperta. nação regueira. Eles descem dos guetos logo cedo, se concentram nas praças e ruas do centro, lavando, vigiando carros, vendendo jornais, construindo prédios, obras, cuidando de casas e quintais. São menores, maiores brasileiros, são os grandes verdadeiros do Maranhão. Guerreiros, guerreiros, dreads verdadeiros, regueiros, guerreiros do Maranhão. Na Jamaica brasileira, mais uma batalha que desperta a nação regueira. Ninguém jamais parou pra pensar na sua condição de cidadãos com direitos, lutando em condições desiguais, contra preconceitos, diferenças sociais. Só que no fim de semana o reggae é lei. Dança, no toque, no pop, no espaço, todo regueiro é um rei. Regueiros, guerreiros, três verdadeiros. Regueiros, guerreiros do Maranhão. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Eu já menstruei, tu já menstruou. Eu já menstruei, menstruei. Eu já menstruei, menstruei, menstruei. A vovó não pode menstruar. A vovó não pode menstruar. Cante como quiser, mas cante com a Mirante. Beleza demais, é bom recordar essas coisas mesmo, meu. 39 anos de Mirante FM, toda sua, toda sua, toda sua. Que felicidade fazer esse programaço aqui pra você, hein? É de segunda a sexta, uma da tarde, Linha do Tempo, contando os 39 anos da sua Mirante FM. Mas se você é uma pessoa indecisa, o Motel Lebaron vai complicar ainda mais, né? Não vai aliviar, não. A sua vida vai ficar complicada se você é indeciso lá no Lebaron, com muitas promoções e uma variedade imensa de suítes para todos os bolsos e gostos. Suítes simples, luxo residencial, Veneza, também com luxo, super luxo, executivo e presidencial. E ainda tem 24 temáticas, entre elas a gigante aeroporto e a nova elevador panorâmico. E as promoções são muitas, hein? Vamos algumas aí. Super café da manhã das 6 às 10, almoço executivo, inclusive com escolha no cardápio. Uau, é uma delícia o cardápio, por sinal. Bom, no meio-dia, às 3 da tarde, caldos grátis de 6 da tarde às 6 da manhã, de segunda a sábado. Motel Lebaron, Adventure, Avenida General Arthur Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta a R$ 69,00. WhatsApp 981-27-8449. Ou então ligue 3248-1849. Como existem várias promoções, elas não são cumulativas, você entendeu? Eu te avisei. E tá bom, tá aí grandes patrocinadores aqui na sua Mirante FM. Tem TVN, já falei sobre a TVN. Tem Motel Lebaron. Tem também Saga Kia. É verdade, meu velho. Grandes ofertas você encontra na Saga Kia. Procura por um SUV Sportage com estrada facilitada, mais de 47, aliás, mais 47 de R$ 1.397,20. Sorento, entrada mais 47 de 2.360. Capacidade de 7 lugares de puro luxo. Kia Rio, 100 hatch moderno. É o seu hatch moderno, sem não, com, né? Seu hatch moderno, confortável e tecnológico. Entrada mais 47 de R$ 993,57. Supervalorização do seu usado, troco na troca e taxas especiais. Agende sua visita e faça um test drive. Saga Kia, Casa de Amigos, Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue logo, 3198-2780. No trânsito, dê sentido à vida. Mirante FM, toda sua. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Inglês para everybody. Muito bem. O inglês hoje é uma coisa primordial. Crianças, adultos, vocês que estão em casa, ligados aqui na nossa emissora, aproveitem muito bem esta chance de aprender inglês. É hora de ouvir o que a mamãe e o papai falam para você. Saia da escola, abandone os estudos, vá ser ladrão, vagabundo, sem vergonha. Não fique perdendo seu tempo estudando inglês. E agora então vamos perder tempo tirando dúvidas. Luciano, pare de imitar do paraibano. Dê a desembocadura significante desta palavra que é muito irritante. A palavra os ratos. A palavra os ratos. A palavra... Tirando, presta atenção aqui, rapaz. É a palavra os ratos, que eu não sei. Quieta, Flica, minha amiga Flica. Trouxe a dúvidas. Flica, quieta. A palavra é os ratos, Ciliano. Não, é the hats. É the hats. Eita, virou the hats. São problemas que ocorrem com os sorvetes. Eu coloco um picolé dentro do chapéu e deixo no sol. Nesse caso, então, o picolé derrete. E quem é esse tal de Pedro Centelha? Fica quieta, Frick. Flica. Em inglês seria Flarca. Flarca. É Peter Cetera. Pedro Centelha. Esse é um caso muito raro em que Peter morre e ele mesmo vai pro cemitério. Sim, sim. Então lá ele deita na cova, joga a terra por cima de si próprio e põe flores em cima. Ou seja, o Peter Cetera dentro da cova. E Vanabé? Como é que é? Wannabe. Não, é wannabe. É wannabe. Muito bem. Wannabe, muito bem. Wannabe. Wannabe. Wannabe. É um candidato que quer ser dirigente de futebol. Ele vai à CBF e diz, hello, I wanna be a bicha de. Daqui um time, mais inglês pro sei. Oh, não! Já nós volta. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Oferecimento TVN. Assine já. 3199-7270. Motel Lebaron Adventure Turu. Reservas 3248-1849. E Saga Kia. Casa de Amigos. Chega de ficar na mão com sua internet. Aumente sua conexão e economia com a TVN. É internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. Eu disse internet 100% fibra, 200 mega por R$ 139,90. E mais, a instalação é por nossa conta. Conexão e economia. Vem pra TVN e assine já. 3199-7270. A Saga Kia convida você a conhecer o melhor em design, tecnologia e segurança. E 5 anos de garantia. Linha Sportage Cerato com 60% de entrada, mais 24 parcelas reduzidas ou bônus de até R$ 3.000 na avaliação do seu usado. Agende um test drive e apaixone-se. Saga Kia, Casa de Amigos. Avenida Professor Carlos Cunha, Shopping Jaracati. Ligue 3198-2780. No trânsito do sentido da vida. Cara, a minha dúvida continua no Motel Lebaron. Ué, como assim? Suíte temática, simples, luxo, Veneza ou o quê? Não. Agora é Sado ou Sado 2 com caverna. Ah, fala sério. A nova tem trono, cama com masmorra, cruz de Santo André e até sauna e hidro pra relaxar depois da aventura na caverna. E agora eu tô na dúvida de novo. Motel Lebaron Adventure. Avenida General Atu Carvalho, Turu. Suítes temáticas promocionais de segunda a sexta, R$ 69. Café da manhã, almoço executivo e caldos grátis para duas pessoas de segunda a segunda. Reserve pelo WhatsApp 981278449. E Medical, o melhor para você sempre. Shopping da Ilha e Cidade Operária. Informa a temperatura. 32 graus. O diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento das doenças mamárias. Em São Luís, o iMedical realiza exames específicos como ressonância de mama, mamografia digital, ultrassonografia da mama com sonda HD de alta resolução, elastografia, biópsia mamária e marcação pré-cirúrgica. Faça seu agendamento pelo 2016-7676. iMedical, o melhor para você sempre. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Biolaser, Centro de Laser Estética Monumental Shopping, térreo, salas 3940, 3235, 9051, informa a hora certa. 13 horas e 47 minutos. Dicas do Dr. Beleza. Você conhece melasma, que são aquelas manchinhas acastanhadas que aparecem aqui, principalmente perto da bochecha, às vezes no nariz e na testa. Para quem busca cura do melasma, pode desistir, ela não existe. A Biolaser tem a melhor arma do mundo para tratar melasma, a gente chama de Spectra, que é um laser excelente, é um laser sensacional. Mas essas manchas, elas só são clareadas, elas nunca são removidas. Se você está em busca de uma cura, até hoje não inventaram. Mas se você quer melhorar, nós temos a melhor arma para essa guerra. Venha até a Biolaser e conheça o Spectra, o melhor laser do mundo para tratamento de melasma. Essa é a dica Biolaser de hoje. Dica do Doutor Beleza. Oferecimento Biolaser, Centro de Beleza Estética. Monumental Shopping, térreo, salas 39 e 40. Aí moçada, o verão chegou e com ele a promoção mais quente da temporada. Na festa do terceiro aniversário do programa Ondas de Lombras, você pode ganhar um caiaque Victor da Mistral, uma prancha de surf e uma prancha de bodyboard. É só escrever para o programa Ondas de Lombras, Rádio Mirante FM, Avenida Ana Jansen 200. Apoio, Marcial Náutica, Rincon Wavecraft e Mano Surf Shop. Ondas de Lombras, música, esporte e alto astral. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Pois é, se aí recordando aí, né, a chamada do Ondas e Lombras, programa que marcou demais, grande Jorge Tadeu, alô, Jorginho, um beijo, querido, tá morando agora na Bahia, mas fez, né, parte desde o início da rádio aqui, desde quando começou em 81 a rádio, o Jorge Tadeu tava sempre presente aqui com a gente, né, fazendo parte aí da produção também, apresentando programas, que legal, mas depoimento, bem entrevista com ele em breve aqui, viu, no Linha do Tempo, tá bom? Que vai até 30 de setembro, e agora vamos conversar, aliás, vamos ouvir o depoimento do maravilhoso, grande parceiro nosso musical também, querido demais. Ele é o autor de Gaguinho, aquela música. Eu conheço um Gaguinho, tal, do Vagabundos do Jegue. É o grande comandante do Vagabundos do Jegue há muitos anos. Cara do teatro, cara da cultura. Realmente também jogava bola nessa época do Fazendo Música, Jogando Bola, né? Figura impressionantemente presente com a gente. Era magro na época, né? Porque, como eu falei, ele fazia música, jogava bola. Hoje ele faz bola e joga música. Brincadeira, Wellington. Te amo, meu amor. Como é que tá? Tudo bem? E aí? Canta, Mirante, canta, Wellington. FM Mirante, a sua, a minha, a nossa rádio, que há 39 anos vem conquistando e alegrando cada vez mais nossos corações. Ó, orgulhoso me sinto neste momento em que posso testemunhar essa linda história de verdadeiros empreendedores, radialistas, fascinado pela comunicação, que posso dizer, já são parte da alma dessa nossa bela cidade, São Luís do Maranhão. Só tenho como ouvinte e artista muito agradecer e parabenizá-lo por tudo que fizeram e ainda fazem, especialmente pela nossa música. Boas lembranças de sucesso tenho dos festivais de marchinhas carnavalescas, sem esquecer do Fazendo Música, Jogando Bola, gente. Momento ímpar de interação social com a classe artística musical. E que Deus continue iluminando as ondas da Mirante FM e de todos e todas que construíram e ainda fazem parte dessa bela história. Juntos e mixados. Valeu, meu querido Wellington Reis. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Estou muito feliz. Fazendo música, jogando bola. Que legal. Vamos curtir então aí. Vai, Mirante FM toda sua. Linha do Tempo. Linha do Tempo. Acredite se quiser. Você sabia que o carro preferido dos católicos é o carrossel? Acredito. Acredite se quiser. Porco sem vergonha. Valeu, galera. E agora a gente vai curtir aqui na Mirante Versa essa música aqui, que deu nome ao projeto Fazendo Música Jogando Bola. Pepeu Gomes, grande baiano, tocou demais aqui na Mirante. Sente o clima e dança, vai. Ô, feriadão gostoso. Valeu do volume. Maravilha, é isso aí, vivendo essa emoção poderosa. Estamos chegando ao final de mais uma edição aí do seu Linha do Tempo, que volta amanhã, 13h, hein? Amanhã especial, aliás, amanhã a rádio toda, né? Desde as 6h, com o Gleidson Botelho, que vai estar aí com seu acorde recorde especial de aniversário de São Luís, aniversário da rádio amanhã. Tudo junto aí, a gente comemorando os 408 anos de São Luís e os 39 anos de Mirante FM. Que legal, chegamos finalmente aí, hein? Só eu tenho 35, ô, felicidade maravilhosa, hein? O Binho já tem, ele tem uns 39, né? O Binho começou aqui. Então tá certo. Valeu, galera. Muito obrigado à produção aí, Rainara, Paloma, meu querido Dojinho também. Grande jornalista Pedro Sobrinho. Toda a equipe Mirante aí, grande Evandro Costa, valeu. Tá comandando realmente uma grande equipe. Tenho o maior orgulho de estar com vocês. E amanhã, 6h até as 9h, Gleidson Botelho, trazendo pra você acorde recorde especial de aniversário. De 9 ao meio-dia, Claudinho Polari trazendo para você Power 96, especial de aniversário da Mirante FM. Meio-dia, a uma, Gleidson Botelho e Cabalau, trazendo para você notícias aí, né, fazendo as informações, lógico, no dia do aniversário da Rádio de São Luís. Também, uma da tarde, eu volto com Linha do Tempo. Amanhã é só maranhense, hein? Só a galera maranhense dando aquele alô especial, depoimentos mil e, lógico, muita música boa para você. Às duas da tarde, até às quatro, tem Elô Batalha e o Hello, especial de aniversário. Às quatro da tarde, Rubinho Jones com o Namoral e Hora do Rush, especial de aniversário. Aí, às 19 horas, especial de aniversário do Reggae Point com DJ Valdinei. E assim a gente vai levando pra você, só o som da América, falou? Tá legal, daqui a pouquinho eu volto com você, hein? Às 22 horas, um Trilha Sonora. Falou, velho. Beijão, tudo de bom aí. Que legal. Mirante FM, toda sua. Fica por aí, já já tem Hello. Vamos lá invadir a sua praia agora. É, só pra lembrar legal aí, né? Esses jogos de verão. Aí, também fazendo música, jogando bola. Vambora com o Traje Rigor. Valeu, galera. Um abraço.